Portal do Arrocha. Não precisa ser barão. De fato que o dinheiro ajuda, ela se apaixona só por atração. Mas amor não é paixão, paixão acaba amor não. Quando é puro e verdadeiro, não importa o dinheiro e sim o coração. Basta ser um cara elegante, gentileza de quem ama, quer ouvir declarações de amor, amor, amor. Ela quer amar e ser amada, andar de mãos dadas na calçada e ter a certeza que encontrou o seu verdadeiro amor. Não precisa ser barão. De fato que o dinheiro ajuda, ela se apaixona só por atração. Mas amor não é paixão, paixão acaba amor não. Quando é puro e verdadeiro, não importa o dinheiro e sim o coração. Basta ser um cara elegante, envolvente, um galante. Mulher não quer homem só na cama, quer a gentileza de quem ama, quer ouvir declarações de amor, amor, amor. Ela quer amar e ser amada, andar de mãos dadas na calçada e ter a certeza que encontrou o seu verdadeiro amor.